saber sentir a sua paz, o seu cuidar. E do amanhecer ao pôr do sol, poder estar com aquele que me dá algo mais que posição, algo mais que o mundo tem, uma vida de sucesso, até mesmo em recesso, sem drogas, rock and roll ou sexo como amor. Está comigo.